089, autorizada, além da colada 10, 120 graus com 11. Tá no 1500, na sua escuta. Boa tarde, 5728, se mantenha, 330, sai da PUCA. 330, PUCA, 5728. Passarendo 2230, chame o Centro Recife, 128.8, alternando 1260. É como a Recife 288-260-2230, bom dia. Bom dia. Quilos 1 dá um atraso para reportar, de frequência até o regresso. Tá, LCA, pronto, copo. Está autorizado Sierra November Tango Romeo, inicialmente 1 no mil pés, até liberação do controle para o nível 085. Decolagem da 1-7 com curva à esquerda e seguindo o corredor forte. Controle 1-9-8, a torre 1-8-95 e aciona 5431 no transponder. Salvador, azul 4089, saída da El, cruzando 1200 pés. 4089, se mantenha 380, conforme a autorização. Sobe para 380, 4089. Já tem o POB? 01 no pátio 5, transfere agora a torre 1-9-95 para acionamento, táxi e decolagem, bom voo. Charlie, Charlie, Serra. Parece hoje, ou corrigindo, 35487, formação de tráfego, aeronave à sua direita, 2 horas, aeronave 6 milhas, é um Charlie 182, passando 080 em subida para o nível 105, aeronave está executando o paraquedismo, horário vertical de aeronave. Informe qual o seu bem? 01? Autorizado, táxi para o Napapá para o inverso. 660, redução 210 nós, separa 2.000 pés. Pode descer sem restrição para 2.000 pés, na 3660. A retaguarda do Bravo Eco 9 Lima, que também está em pátio 5, tá, já iniciou o táxi. Em conexão com o controle, o senhor tem condições da colada 35, já após a 35 tomar já pro direto, ao invés de ingressar no decolado 17 e cruzar o campo? Estou com 120 com 10. Ok, então com relação com 35, vai decolar 35, reporta o ponto de espera com o número 2 e após a 35 decolando, após curva esquerda direto para CA November, então Romeu. Nessa prova pode prosseguir para 3.000 pés. 3.000 pés, do ano 69. Autorismo 1600 está no localizador de Dalconca. Torre, 1895, gol 1600. 1895, gol 1600. Obrigado, senhor. Bom trabalho. Mente. Lima. Aí, autorizado, ingresso no 7, reporte LED, pronto. Torre Salvador, muito boa tarde, ao 1600, estabilizado no X-Ray, visual com campo, baixado e travado. Não se deu novo estado, quanto à aproximação, aguardando o sexto aeroporto. Quem não se escuta, igual 1600. 1600, agora sim, avistado. Pista livre, pouso autorizado no 20 graus com 10 nós. Leve pouso na 10, gol 1600. A 3660, vetor para o sequenciamento, mantenha presente proa, o limite e o localizador. Webjet 5728, chame o centro Recife, 12085, alternando 12545. Poder confirmar para o 5728? A primária 12085, alternativa 12545. 12685, 12545, 5728. Ô, Charles, já encerrado. Na escuta, tá pronto? O senhor prefere ingressar na pista ou no 7 liberar, Carson, a 35 e liberar na Lima pra ficar mais próximo à cabeceira? Tá ok, então pode ingressar na pista, táxi até a 35, aguardando na Lima para ingressar, é o número 2 para decolagem. Esquerda 200, voo no menor 7. Consiga para vertical, que médica é aquilo. Zero, direita, proa 070 para interceptar o localizador. Direita 070, autorizado, estimativo, autorizado LS, apenas reforçando aí você tiver estabilizado. Está interceptando o LOC, o 5487, completamente o visual. Complete a aproximação, trip 5487, torre 1895. 1895, 5487. Salvador, muito boa tarde, o trip 5487 estabilizado no ILS, completamente visual. Esse trip, reporte passando externo. Reportaria passando externo, 5487. 1600, solo agora, 21 à direita, 121 decimal 9, solo ao livrar, bem-vindo. Ok, muito obrigado. Ao livrar, 219, 1600. Tem 119 decimal 8 e aciona 5445 no transponto. Aracaju, no 1100. Decorre da pista 1-0 na Fuca da Caju, curva esquerda forte, via Golf 677. 198, controle 54, 45 no transponder, gol 1806, criado. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback, acionamento. 806. Gol 9600, na escuta. 4089, vai chamar o centro Recife, 1251, alternativa 13325. 1251, alterna 13325, azul 4089. O ano 697 para interceptar o localizador, vai curvar à esquerda, proa 150. Esquerda 150 para o localizador, o ano 697. Controle, uniforme, máquina em forma, decolou, saída gole. Subiu, mantenha 260, saída gole, uniforme, máquina em forma, vigilância. Por gentileza, táxi via Alfa Índia para o 02. Temos um Boeing da companhia no 03, aguardando apenas o parqueamento para iniciar o pushback. Assistente Alfa Índia, assistente do colega aí, para o 02-1600. Webjet 6723, informação lógica confere, autorizado Fortaleza, nível 3, 10, via Upper Zulu 19. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5443 no transponder. Anteriormente, chama o controle. É o Charlie, Charlie Serra. Decolou da 35. Charlie, Charlie Serra. O senhor vai prosseguir aí, direto destino, subindo para o nível autorizado. Serra. Prudente, Quebec, sua descida, senhor. Confirma para o controle? Prudente, Quebec, sua descida. 2500, reporte. Não pode parar. Calma, Dora. Boa tarde, 6320, né? 6320, desça ao 050, chegar a mais. Mário 050 na 3 de SAP. Charlie, Charlie, está acionado algum código específico aí? Não estou recebendo nada, nem o modo alfa, nem o Charlie. Vamos lá. Sanguíneo, se tiver condições, pode prosseguir para 2000 pés e reportar no localizador. Confirmando pista 10 ou no 7 para o posto. No 7. Ouro 7, o senhor tem condições de incrementar a velocidade? Afirmativo. Desça para 2000 pés e reporte passando zona. Obrigado, Índia. Reserve número 2, contra aproximação, aguarde puxa livre. Afirmativo, informa que o ponto baixado é trabalhado na 3600. Tem, interferir com o parqueamento, ok? Sim, muito obrigado, ele está alfa, Índia. RB 5487, solo agora os 25 de Salvador, bem-vindo. Direita 121 décimo 9, solo a livrar. Ciente, o 5487 vai chamar 219. Salvador, direito vertido, cruzando os 2500. E frequência da esquerda quilo? Solo trip 5487 Trip 5487, boa tarde, táxi Alfa Kilo, pátio 3, posição é a remota número 2. Alfa Kilo, remota 2, 487. Charlie Serra, confirma estimado de pouso. Mais 50 minutos. Obrigado. Visual, voo no 697. No 697, complete aproximação, torre 18-9-5. É, poderia confirmar a torre? Torre 18-9-5. 18-9-5, sim, obrigado. Oxalá 6320, redução 2109. 2109, 6320. Só trabalho. Trip 5487 na escuta? Na escuta. A posição é de número 5, ok? No pátio 3. Ok, 5. No pátio 3, 5487. TAN 3190, autorizado a Charlie, Charlie Serra, confirme a base da aeronave. O Charlie, Charlie Serra, confirme a base da aeronave para manutenção. Salvador. Viado. Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, antes da Juliette, tá 3660. Ajuste 1090. Via bom, 4000, verificou 1095, 6723, 1095. O 6723 copiou? Copiou, estão guardando com a nossa direita 1095. 7, nós já está iniciando, ok? Bravo, mantenha assim condições visuais. Pode passar no farol da barra, confirme o código estacionado. Sim. 9 e 8. 4 horas e 20 de autonomia, alternando Fortaleza. Fortaleza, 98, qual é a autonomia? 4 horas e 20 minutos. Ok, senhor, já autorizado o táxi via India Alpha, temperatura 1,8, decimal 95. India Alpha, ponto espera, 1,8, decimal 95, 1,754. 3,660, Alpha, antes da Juliette. 3,660, possua, ok, confirmando, manter a posição lá para o ingresso. Manter a posição Alpha, antes da Juliette, 3,660. Chame a 320, redução 1,90, nós desce para 3.000 pés. 1,90, nós para 3.000 pés. 1,90, solo voo 1,97, libera pista. 1,97, táxi via táxi ou alfa e match. Capitão do aeroporto principal. Alfa e Juliette, repertará para ingresso do táxi principal, 1,10 graus com 1,09 nós. Beleza, calagem está no 0, volume 7,4. Provavelmente você vai ser obrigado a retornar para resolver o problema, ok? Ah, 3,660, a posição está ocupada, senhor? Valeu. Charles Serra. Opa. Olha, estou recebendo agora modo alfa e modo Charles. O centro me questionou o seguinte: o senhor prosseguindo para o destino, se der problema no seu transporte novamente, o senhor tem condição de resolver lá? Ah, negativo. Ok, o centro me informou o seguinte: se o transponder der problema lá na localidade, o senhor não vai ser autorizado a decolar de lá, tá ciente disso? Ok. Vai prosseguir, confirme suas intenções. Então sim, mantenha 085, mantenha as condições visuais e reporte de velado. Tchau, tchau, certo. Terra. Então 3660, após a passagem da aeronave da companhia via pátio principal, prossiga seu táxi via Juliette para o gate 1-0. Média cancelada após o externo para a direita da 1-7. O senhor está buscando o campo? Para o gate 10, 1-0. Enche a nave visual com o tráfego da companhia após passagem do dia no pátio. Está autorizado a posição dessa, 3-0. Afirmo. Boa tarde, Tango Índia. Muito boa tarde, Eco Tango Índia. Está sob regras de voo visual, senhor? Afirmativo, proposto cancelamento. Neto, estamos próximos ao externo. Sente, cancelado aos 3-2, reporte final, pistão no 7, Eco Tango Índia. Obrigado, Índia. Tu decolou os 3-2, chama agora controle em 1-9-8, bom voo. 1-9-8, bom voo, 754. Até a volta. Até a volta, senhor. Webjet 6723, após o parqueamento no aeronave Airbus Atano Gate 1-0, está autorizado seu push, reporte para o táxi. Bom, 754, boa tarde, contato radar na decolagem, 390, saída Puga. 390, Puga, sem restrições, agora 754. Seguindo a aeronave Airbus à sua frente, irá prosseguir para o gate 612. Gate 612. 9244. 924 no 5. 3 Marcial, nível 350. Decola pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, Caju após a 358. Frequência do controle 119.8. Código transponder 5476. 350 para Maceió, na Puca Caju, decola da 10 com o clube esquerdo, via apelido 58, 198 controle, 476 transponder, com 934. Correto, neste procedimento, táxi. Vamos fazer só de morar. Alô, Salvador, boa noite, 06, na posição 7, direcionamento. Diga. 10% de Zeus à direita, na proa 080, evitando formações. Livre de Zeus, após de Zeus, girando para o Jamo, gol no 754. Livre de Zeus, direto Jamo, após, gol no 754. Embaixo e travado. Livre pouso, pistão no 7, 1-1-0 graus, 1-0-9, Eco Tango Índia. Obrigado, Índia. Tan 3193, boa tarde, 2 Salvador. Mas poderia assinar na posição? Fechou. Obrigado. Tarde, TAN 3193, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 109. Livre alinhar e decolar, 3193. Torre Salvador, bom dia do Oceanear 6320. Eco Tango Índia, no solo aos 36, confirme local de estacionamento. Pista livre, Eco Tango Índia. Oceanair 6320, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando pista livre. Reporte com trem checado, o vento 140 graus, 109, informa Airbus 320, tomando posição para iniciar a decolagem na pista 10 no momento. Afirmativo, senhor, reduzindo 6320 do Oceanair. Na 6315, tem restrições em pêlo dessa 2 mil pés, ajuste 1015, está autorizada final do ILS X-Way para a pista 10, reporte localizador. 2015, 6315. Sim, já temos 3 luzes verdes indicando baixada e travada. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre, Oceanair 6320, confirmando vento 130 graus, 109. Gente, 6320 da Oceanair. Eco Tango Índia. 754, chama o centro Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 12545, alternando 2685, voo 1754, muito obrigado. Oceano 6320, livre pouso, pista no zero, vento 110 graus, 10 nós. É livre pouso agora, o Oceano 6320. Tan 3193, decola aos 38, chama agora controle em 119.8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, Tan 3193, decolado no seu escudo. Tan 3193, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 300, saída da EL, direto da EL da presente. Direto da EL, alguma possibilidade de voar direto o BDEV? Da EL, inicialmente. Obrigado. Vitorinha e Juliette, mantendo condições visuais. No meu pé, esse corredor Veracruz Interlaken. Qual setor da bordo? 2 horas e 11, alterna 2 horas, Recife, com a PB, 1 173. Seja autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponto para o torre, 8 decimal, 62. Juliette Alfa, 18, 62? Desculpa, 1895, tá? 1895. Juliette Alfa, Juliette Alfa, 1895, 806. Salvador, Salvador, o RJ 523 está pronto para o ataque, está com 132 a bordo, autonomia 4 horas e alterna Salvador. Copiado, autorizado o táxi, seguindo 737, pegou a sua frente, pontos para o torre no 8 decimal 95. Está autorizado, pega o 737 à frente e chama a torre 118-95, RJ 723, boa tarde, bom atendimento. Obrigado, bom voo. Só para confirmar o PB, 137, eu tenho negativo 132, 137. 137. Solo Salvador, um bom dia do Oceanair 6320. Oceanair 6320, um bom dia. Prossiga táxi via Alfa e Juliette, remota 13 do Patiolo. Remota 13 do Patiolo, 6320, Oceanair. Torre, Salvador, Oceano 6315, passou externo. Muito boa tarde, 6315, cheque o trem, livre pouso na pista 10, vento 130 graus, 10 nós, o ajuste no 0 no 5. Trem, livre pouso, pista 10, Oceano 6315, no 5. Zero sete PLB copiado, graças.